con calor. Porque eu te amo, você me ama, estão com rancor. Isso é mesmo feio. Estão a inventar histórias, fazem macumba pra destruir. Só que eles não vão conseguir. Só que eles não vão conseguir. Em nome de amor que eu tenho, tô disposta pra assumir. Pra quem está a querer competir? Pra quem está a querer competir? Yeah. Inventar histórias, fazer macumba.